senador Canedo. A revolução está chegando, sem sentar o dedo, mano amando mano, firmou. E bomba, vamos nessa, que os loucos vão pirar. Revolução Canedo, do bote no ar, chegando pra ficar. Quem curte peso vai gostar, pois é pura adrenalina. Salve os mano, as minas do conjunto Irapuru, todos os santos, Santa Rosa, os mano trinca. Não é prosa, Vila São Sebastião, Jardim Canedo. É daquele jeito, o crime não perdoa a falha, tu tá. Evite o erro, salve morada do Mon e Vila Galvão. Salve os fortes, os campanas e quem trampa de avião. Tio e tia humildão que faz um corre pelo pão. Vai nessa, João, não espere pelo outro. Um pouco não tá fácil, todos passam por sufoco. Levanta morto, chama os outros, vamos apavorar. Grita, chegou um ritmo louco e agora o bicho vai pegar. Chega Jardel, liga o tel. O gás, o favela, o negão, o pampa, todos que são da quebra. Chega macaco, Joels, Thiago e Mano Léo. Pretos revolucionários que fazem seu papel. Pra frente Canedo, sem sentar no dedo. De ré, é pura revolução. Pra frente Canedo, sem sentar o dedo. Então, sangue bom, educação é munição. Pensamentos e atitudes, meras ilusões, que se desfazem com o tempo, com decepções. Prejuízos pra mente, táticas em vão, paralisando e eliminando os pensamentos bons. Se liga, põe em prática essa questão e não induza sua mente sem reflexão. É mano, pode chegar, rimar na humildade. O hip hop no teste da sua capacidade. Atas informações, responsabilidade. Tá no morro, tá nas ruas de toda a cidade. A verdade contada de modo esclarecido, seja na tranca ou no mundão, está fortalecido. A cada amigo que se une ao nosso movimento, obrigado, a firma cresce no funcionamento. Tranquilidade, tô a pampa, tô na paz. Ideias sábias, o castelo nunca se desfaz. Pra frente Canedo, sem sentar o dedo. De ré, é pura revolução. Pra frente Canedo, sem sentar o dedo. Então, sangue bom, educação é munição. Luta, vamos que vamos, na virada paga o beck. A rotão tá por aí e os CBs estão na febre. Pronto pra trampar contra mim e a você. Nos jogar um fragante só pra nos ver na DT. Tá ligado a VBS com atitude proceder, CV. Ligado a TNR, os escolhidos pra vencer. Também vou lhe dizer que por aqui tem uns traíras que se veste de gringo, só sabe fazer intrigas. Nem todos me apoiam, mas vou trabalhando em prol do hip hop, o meu rap eu vou mandando. Junto com o Fonseca que a juventude pode crer. Sou um servo de Deus, escolhido pra vencer. Preto PC do B, sangue da guerrilha. Peço a Deus que me guarde das ciladas dos traíras. Só para lembrar, esse dia o Márcio foi. Foram 12 e poucos. Os caras não deram boi na hora de proteger. Eles só chegam atrasados. Esse seu útil são aliados do diabo. Eu tô cabreiro, ligeiro e veaco. Pra ninguém achar meu corpo jogado dentro do mato. Adeus, peço liberdade, vida longa para os manos. Revolução Canedo com a caneta e não com os canos. Conexão, senador Canedo, Rio de Janeiro, pode crer. Pra frente Canedo, sem sentar no dedo. De ré, é pura revolução. Pra frente Canedo, sem sentar o dedo. Então, sangue bom, educação é munição. E aí galera de Senador Canedo, MC Letal tá na área. Hip hop agressivo style, testemunho ocular. É nós periferia, moro? Satisfação total aí. Aliado sem palavra, pode quebrar, como é?